de você eu sigo adiante. É você que me dá força pra sobreviver. Agradeço a você, só tem a agradecer. É pra você, faccionário, é pra você. É pra você, faccionária, é pra você. Você que foi fiel com facção até agora. Personagem principal na nossa história. Vinil, CDs, viagens, autógrafos, camisetas, tatuagens, fotos, aplausos. Você que se identifica com facção. Você que se emociona com o nosso som. Sem você o facção não seria nada. Com você a voz do UFC nunca se cala. Nunca sem você o facção central pode acabar. Com você a nossa voz sempre está no ar. Tamo junto, tamo junto. O que você quiser da minha eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. O que você quiser da minha eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. É por você que escala o palco não adaptado no braço. Excluído a cada metro quadrado. Você que não vê na deficiência o limite. Pra ver facção cantando a crise que nós vive. Você que toma enquadro por ter facção tatuado. Veste a camisa e grita faccionário. Você mulher que não tá perdida nos pancadão da vida. Pra depois da brisa tá de barriga. Você que serve o rap e não só do rap se serve. Que representa a favela quando escreve. Você que tende a guerra, resiste, nunca se entrega. A boca só se cala quando o tiro acerta. Você grafiteiro que faz do FC aqui nos muros. Que mortaliza a luta de um povo excluso. Eu abro mão do meu sono pra compor um verso. FC por você, da oração ao protesto. Tamo junto, tamo junto. O que você quiser da minha eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. O que você quiser da minha eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. É por você, juventude de atitude, mente blindada. Que o facção não teme ameaça. Mas um dia comum, nós estamos de luto. Na estrada da dor, não sou o próximo defunto. Uma gota de sangue em cada depoimento. Inspiração pra compor versos sangrentos. A pasta morta desfigurada no IML. Infelizmente a marcha fone que sou testemunho vivo, a voz de um povo oprimido. Aqui é facção direto do campo de extermínio. Resiste, vive ao vivo na contenção. Só lágrima, caixão, sofrimento e flores. É o espetáculo do circo dos horrores. Só eu sei o que eu trago na alma. Facção em você, colecionando lágrima. Tamo junto, tamo junto. O que você quiser da mim eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. O que você quiser da mim eu quero em dobro pra você. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. O que você quiser pra mim, eu quero em dobro pra você.